no sacramento da Eucaristia para os fiéis em geral. Mas este tema é um tema filosófico muito sério, porque se não se provar filosoficamente que há uma distinção real, entre o acidente e a substância, se ficar provado que existe um absurdo nessa distinção, que ela está eivada de contradição formal intrínseca, nesse caso, a Eucaristia não teria nenhum fundamento em bases filosóficas. De forma que, em torno deste tema, os filósofos da Igreja se dedicaram a provar filosoficamente apenas isso, que há uma distinção real entre o acidente e a substância. Se essa demonstração for apodítica, a Eucaristia encontraria um fundamento filosófico. Não que esse fundamento filosófico prove que realmente o corpo e o sangue de Cristo estão na Eucaristia, mas apenas de que não é um absurdo filosófico que tal acontecesse. Ora, o tema em torno da distinção real, entre real física até, entre o acidente e a substância, consistiria em admitir a possibilidade de que o acidente e a substância se comportariam como res et res, quer dizer, um se comportaria como uma entidade que poderia dar-se independentemente da sua substância, que é o seu sustentáculo. Esta prova é uma prova difícil. No pensamento aristotélico, não está devidamente esclarecido o tema da distinção real entre acidente e substância. Os que se dedicaram em estabelecê-lo foram precisamente os escolásticos. E em torno desta matéria há uma literatura imensa e muito seriamente conduzida, porque o tema da Eucaristia tem que volver inevitavelmente ao estudo da quantidade e, consequentemente, dos temas cosmológicos. De forma que, para se discutir a distinção real entre a substância e o acidente, necessariamente há de se volver aos estudos cosmológicos, e onde a especulação é simplesmente extraordinária e imensa. Os senhores não vão querer que eu estabeleça aqui nem por alto uma notícia sobre essa polêmica dentro da própria Igreja, que é tremendamente grande. E vou explicar por quê. Porque esta concepção, por exemplo, de fundamentar a Eucaristia filosoficamente na distinção real entre o acidente e a substância, não é aceita por todos os filósofos da Igreja. Muitos julgam que a Eucaristia não precisa dessa fundamentação. Ela pode ser aceita apenas pela fé e não necessita absolutamente da ciência humana, ou que é a filosofia, para que a explique. Mas, como sempre na Igreja, há o intuito de fundamentar filosoficamente os seus dogmas, os seus princípios, aquilo que é aceito como definitivo, há grandes filósofos maiores dedicaram-se a esse estudo. Porque o caso que foi citado aqui, quando me formularam a pergunta, de que modernamente na Igreja há um certo desinteresse em permanecer na defesa dessa tese, para considerar a Eucaristia apenas como um ritual, como se fosse apenas um rito, esta tese não é aceita normalmente pelos maiores filósofos da Igreja, mesmo atuais, mas sim por alguns filósofos ou dedicados à filosofia, que têm muita preocupação no que se chama o ecumenismo. A tendência ecumenista moderna da Igreja, quer dizer, de universalização da Igreja, é com o intuito de aproximar todas as crenças teístas e deístas, de maneira que todas elas possam constituir, com a Igreja Católica, uma grande unidade religiosa. Mas, sei dos tremendos esforços que este atual concílio está fazendo nesse sentido, porque tenho recebido algumas comunicações e li, mas sei também que dentro do próprio concílio existe uma luta muito grande entre aqueles que querem o ecumenismo através de uma subordinação das outras crenças religiosas à Igreja Católica, e daqueles que acham que a Igreja tem que ceder esse desejo de ter a predominância hierárquica sobre as outras religiões. Como nós temos que considerar a Igreja Católica, eu assim a considero, como algo também temporal, algo, portanto, realizado pelo homem e, consequentemente, também sujeita às influências dos defeitos humanos, e como o ecumenismo não é uma novidade, porque ele foi tentado também no século XV, quando começou a se dar a luta dos luteranos e depois do movimento protestante, houve também uma tendência ecumênica, uma tendência de ceder em certos aspectos para evitar que o mundo cristão se frangisse. Houve várias tentativas na história do ecumenismo, todas elas malograram, porque a Igreja Católica não pode ceder à sua situação hierárquica. Pela sua organização, pela sua história, ela tem fatalmente que ter uma posição hierárquica. Então, o ecumenismo só se poderá fazer no sentido que os pitagóricos propuseram no seu tempo. Isto é, as crenças religiosas devem ter o direito de permanecer sendo que elas são, sem subordinação umas às outras. Cada um creia no que quiser. Agora, o que nós precisamos é ter um ponto comum de crença. E esse ponto comum de crença é a aceitação da existência de um ser supremo, fonte e origem de todos, de tudo quanto há, ao qual devemos prestar a nossa homenagem. Esta homenagem, então, será feita através dos rituais das diversas crenças, que o pitagórico respeitará. Ele fará a sua maneira de entrar em contato com essa divindade. Mas se for de tentarmos querer encontrar uma crença comum que unifique todas as religiões, esse trabalho será completamente inútil, porque a formação das ideias religiosas obedecem a uma complexidade psicológica, sociológica, étnica, histórica, que não se pode, da noite para o dia, destruir, ou então substituir por uma crença universal. Atualmente, a Companhia de Jesus me parece que segue esta linha, porque os jesuítas são chamados pitagóricos da Igreja Católica. Eles seguem esta linha, porque a concepção do padre Arup, a sua declaração é esta: nós lutaremos contra o ateísmo, defenderemos o teísmo. Mas quanto, por exemplo, já a concepção de um Deus pessoal ou de um Deus impessoal, que seria então teísmo, quando Deus é pessoal, ou mais ou menos pessoal, e deísmo, quando a concepção da divindade pode ser neutra, eles dizem o seguinte: mesmo a luta contra o ateísmo nos levará a compreendermos e a respeitarmos e aceitarmos do nosso lado tanto teístas como deístas. Neste sentido, a Companhia de Jesus pretende iniciar uma grande luta e entrar no debate em todos os setores com os ateístas, provando a falta de fundamento da posição ateia. Estão satisfeitos? Quanto à discussão, aqui há um ponto que é sobre a questão da presença real ou não de Cristo. Então, em torno da Eucaristia, alguns autores modernos da Igreja procuram afastar certas dificuldades que trouxeram como consequência a luta contra os protestantes. O senhor sabe que o protestantismo em geral não aceita a presença real de Cristo na Eucaristia. Então, o que se discute? Que espécie de presença real se dá? Se é a presença real corpórea de Cristo, se é a presença real da substância de Cristo, como Cristo historicamente é concebido pela Igreja, não como um ser divino, mas como um ser que é ao mesmo tempo divino e humano, um ser de uma única natureza, mas que tem a divindade, se esta presença É neste sentido, então, as discussões são imensas e são apresentadas uma série de razões que parecem muito poderosas e merecem meditação. Como a matéria é de uma gravidade extrema e exige estudos muito aprofundados, e necessitaríamos ter às mãos as diversas sentenças e os argumentos apresentados pelos defensores dessas sentenças para vermos a controvérsia estabelecida, eu considero que, mais do que a notícia dada, seria impossível fazer agora, porque já é matéria para um curso todo especial em torno dela. Em ligação, mais ou menos, com a concepção da Eucaristia, nós temos essas concepções esotéricas, que tomam o nome também de teosofia, e entre elas podemos incluir a chamada antroposofia de Steiner, de Rudolf Steiner. Nessas concepções, a tendência geral desse pensamento esotérico é negar a criação no sentido cristão, porque no sentido cristão, a criação é feita do nada, quer dizer, ao ser o ser supremo, infinito e todo-poderoso, o qual dá surgimento simultaneamente a uma potência que ele informa e dá surgimento à criação. De maneira que antes, não há um antes da criação, não há alguma coisa que subjetivamente tenha sido modelada ou informada para constituir a criação. É todo ser é dado de uma vez. Esta concepção, ela encontra certas dificuldades para ser compreendida, porque ela é difícil, sem dúvida alguma. A mais comumente, mais facilmente aceita, é de que haja uma espécie, uma preexistência de um ser potencial sobre o qual atuaria o ser supremo, então ele daria uma forma a este ser e constituiria a criação cósmica. Para essa concepção, essa concepção inevitavelmente leva a um dualismo, leva à necessária postulação da existência do ser infinito e de um ecmageio amorfo, no sentido platônico, de uma grande massa amorfa que estaria apta apenas a receber a forma que este ser supremo lhe daria. Então, a criação seria apenas a informação. Ante essas duas posições, para não cair, não ficar no criacionismo, nem no inevitável dualismo que a segunda posição leva, e permanecer no monismo, há uma terceira concepção, que é a seguinte: a criação é uma espécie de evolver da própria divindade. A divindade, na sua onipotência, ela é simultaneamente um poder ativo e também um poder passivo. Ela simultaneamente ela é capaz de atualizar todas as suas possibilidades segundo uma ordem estabelecida por ela, livre ou não livremente, não interessa. Então, nesse caso, a criação cósmica, que para uns é criação, para eles é apenas a manifestação, a exteriorização da própria divindade. Então, a existência cósmica é o resultado de uma evolução da própria divindade. A divindade evolve, ela evoluciona-se através dos tempos e dá a heterogeneidade dos modos de ser criacionais. Esta concepção não é cristã, ou não é católica, pelo menos. Alguns cristãos podem defender essa tese, mas ela não é católica. A concepção católica é criacionista. Esta concepção está cheia de aporias e cheia de contradições que facilmente a desmontam. Enquanto que, se nós observarmos, compararmos essas três concepções, nós encontraremos, verificaremos, aqueles que quiserem estudar a matéria com profundidade, de que a concepção criacionista é a que menos aporias apresenta, é a mais lógica, é a mais completa, é a que melhor explica. Muito embora o ser humano encontre uma certa dificuldade em compreender a criatio ex nihilo. a criação do nada. Esse nada não é um antecedente, mas é dado todo ser nesse momento criacional. Agora, quanto à concepção da divindade em sentido pessoal e sentido impessoal, as concepções dualistas e as concepções monistas, criacionistas, elas, em regra geral, tendem a dar à divindade um caráter pessoal, isto é, um ser consciente de si mesmo, um ser que se sente, que sabe, conhece a si mesmo e que realiza suas deliberações, enquanto que as outras concepções transformam este ser num grande inconsciente, num ser neutro, sem que não é uma pessoa, e que, então, não tem possibilidades de explicar o surgimento da consciência e o surgimento da inteligência, que é inegavelmente um aspecto perfectivo do ser, cujo aspecto, não estando contido na origem, ele teria que vir do nada. As concepções não criacionistas, inevitavelmente, postularão o surgimento do nada. Mas aí é o nada como ponto de partida, como princípio de todas as coisas. Enquanto que a concepção criacionista, o nada não é o princípio da criação, porque o princípio da criação é o ser onipotente, o ser que é capaz de criar. Mas as outras concepções terão inevitavelmente que postular o surgimento de perfeições que não estavam previamente contidas na ordem do ser. Estão satisfeitos com esta explanação? É bom fazer um pequeno... Há uma pergunta aqui que me foi feita, intermediária, sobre o problema da magia e o problema de certas práticas que as religiões têm combatido. E, no entanto, os seus sacerdotes as praticaram. Isso se explica por uma razão muito simples. É como certos poderes que o homem pode dispor, porque o homem contém possibilidades extraordinárias, estando na mão de pessoas mal intencionadas, podem ser levados para fins indignos e perniciosos, as religiões dos grandes ciclos culturais procuraram sempre evitar que esses poderes caíssem na mão do maior número. Então, só admitiam para iniciados, depois de uma análise muito profunda da sua personalidade, para ver se esses poderes poderiam ser aplicados em sentido benéfico. Muitas vezes é raro, porque muitos deles, de posse desses poderes, os aproveitaram para práticas indignas. Então, nós podemos citar o exemplo do hipnotismo. O hipnotismo é um fato científico, ninguém pode negar, e um fato conhecido através dos tempos, e a Igreja, por exemplo, não combateu o hipnotismo. Ela combateu foi a prática do hipnotismo, de ser usado por qualquer pessoa, de facilitar-se essa prática por causa dos perigos que pode advir. Porque nós sabemos que o hipnotizado, se for ordenado à prática de um ato que não entra em conflito com a sua concepção moral, ele o realiza. Se entrar, esse conflito o despertará e o libertará da ação hipnótica. Mas, do contrário, ele poderá realizar o ato que ele não realizaria num estado normal. Consequência disso é que as religiões, em todos os tempos, quiseram evitar que a posse desses poderes mágicos caísse nas mãos das multidões. Agora, há outros aspectos muito interessantes sobre isso, que é o caso, por exemplo, que impressiona vivamente aos senhores, e deve ter impressionado a todos, que foi aquele fenômeno que se deu no decorrer do século XV e do século XVI, espantoso na Europa, que foi a época das bruxas. Da caça às bruxas, em que num período de 200 anos, cerca de 300 mil feiticeiras foram queimadas vivas. Aqui foi um fenômeno extraordinário e que, sobre o qual psicólogos modernos querem estudar. Por que se deu aquilo naquele período? Porque se examina os processos daquelas condenações, observa-se que aquelas bruxas confessavam que eram possuidores de tais práticas, na sua quase totalidade, aceitaram toda a denúncia apresentada e não renegaram os seus poderes, estavam convictas de que os possuíam. E realmente, pela descrição que se fazem dos fatos dessa época, houve casos simplesmente espantosos, demonstrações realmente impressionantes de bruxaria. E bruxaria continua hoje. Hoje nós não levamos mais as bruxas à fogueira. Hoje elas são perseguidas pela polícia e têm penas menores. Agora, sobre este ponto da bruxaria, é interessante notar-se uma coisa que é uma infâmia que se faz muito contra a igreja no decorrer disso. Mas os senhores devem... Eu vou só dizer uma coisa. Roma, todos sabem que foi dominado pelo papado. Me tragam um caso de bruxa que fosse queimada viva em Roma. Não tem. A igreja não tem essa responsabilidade contra a bruxaria que se procura estabelecer. Ela pode ter em alguns casos isolados em que alguns padres denunciaram e foram arrastados pelas multidões no ataque às bruxas. Mas a igreja, pelos seus maiores homens, não as combateu. Mesmo a bula de Inocêncio VIII, que é a famosa bula de condenação às bruxas, é uma bula paternal, em que ele aconselha ter o máximo cuidado no exame dos casos, para verificar se não são pessoas de boa fé, impulsionadas por qualquer motivo, e quanto às condenações, que evitassem a pena capital, porque era uma pena demasiadamente rigorosa em questão. De maneira que é bom salientar, porque o anticlericalismo do século XIX e mesmo do século XX criou tanta infâmia em torno das coisas da igreja, tanta mentira, que nós, por uma questão de honestidade intelectual, somos obrigados a reexaminar para fazer justiça. Porque podemos não gostar da Igreja Católica, podemos ter as nossas aversões, mas devemos ser justos. Que ela tenha muitos erros cometidos, não há dúvida nenhuma, a Igreja cometeu erros gravíssimos, mas não vamos acusar de erros que ela não cometeu. Vamos examinar aqueles que ela cometeu e vamos acusá-los. Esse da bruxaria, há um excesso, um exagero nas informações em torno desse tema. E mesmo é preciso notar que aqueles estudiosos que no decorrer desse tempo, que somos formadores da psiquiatria moderna e da psicologia moderna, que procuravam estudar esses assuntos à luz dos meios científicos que dispunham, eram apoiados pelo clero, e a maioria eram padres, que se dedicavam a estudar e que foram os preparadores da psiquiatria moderna.